The Factory. É só chegar. DJ Alpiste. Chega como eu cheguei, fica como eu fiquei, faz como eu fiz. Depois me diz que cê precisa de verdade para ser feliz. Dá licença aqui, vou chegar, tô legal. Pode pá, que é nóis, demorou, na moral. Se tem swing, vem, se não tem, tá tudo bem. Na batida todo preto vai bem mais além. Não é porque eu tô na cena que eu vou me acabar. O bom malandro sabe a hora de parar. Mas se você quer diversão, fique à vontade. Os manos são firmes e as minas tão suave. Bang de responsa é a que cê tá ligado. Pergunta pros loucos que tão do meu lado. Nesse ambiente tudo acontece. Pede pro DJ que ele toca mais um rap. Chega de vacilação, hoje eu tô de boa. Mil e um rolê aqui na terra da garoa. Pode ficar pump, curtir até umas horas. Em Deus que ele pode só se for agora. Chega como já cheguei, fica como já fiquei, faz como eu fiz. Depois me diz que cê precisa de verdade para ser feliz. Chega como já cheguei, fica como já fiquei, faz como eu fiz. Depois me diz que cê precisa de verdade para ser feliz. Você tem preconceito, mas eu tenho estilo. Maloqueiro nato, por isso eu não vacilo. Sem miséria, sem maldade, sou atitude. Quem tá ligado, respeita e não se ilude. Sem pagar, simpatia, sendo verdadeiro. Esse é o segredo pra quem quer ser o primeiro. No som a gente põe a vibe lá em cima. No microfone a gente deixava na rima. Flow imprevisível, show inesquecível. Ficar parado agora é impossível. Beat louco, favela total em ação. O rap por aqui só bate pesadão. Chega na missão pra somar sem dar bala. Liga nós se for preciso que a gente cola. Quem diria, o som da periferia. Dominando a cena toda hora, todo dia. Chega como já cheguei, fica como já fiquei, faz como eu fiz. Depois me diz que cê precisa de verdade para ser feliz. Chega como já cheguei, fica como já fiquei, faz como eu fiz. Depois me diz que cê precisa de verdade para ser feliz. Eu também tô chegando, a pampa, à vontade. Como disse meu parceiro, sem miséria e maldade. The Factory, na moral, vai colar. A ginga que só o balanço black pode te dar. Na responsa, Mr. Duke, malandreado. Logo menos, tá ligado, vai rolar. Um braço trançado, eu sei que nessa hora não se marca bobeira. Igual a canção que diz, beijo sabor cerejeira. A minha vida é essa, sem margem pra engano. Como falam os da nova, vem comigo que cê passa de ano. Tá tudo ao nosso favor, olha só que clima. No som a gente põe a vibe lá em cima. E assim a energia boa se espalha. Mente focada, não abre porta pra brecha e falha. Você é meu convidado pra se divertir e curtir. Chega como eu cheguei, até hoje permaneci. Chega como já cheguei, fica como já fiquei, faz como eu fiz. Depois me diz que cê precisa de verdade para ser feliz. Chega como já cheguei, fica como já fiquei, faz como eu fiz. Depois me diz que cê precisa de verdade para ser feliz.